Sos monstro, sos louco. Sirene de polícia não tira autoestima. Sos louco. Sirene de polícia não tira autoestima. Louco é monstro mesmo. Monstruosidade na cidade. O rap é só pra quem tem capacidade. É desse jeito, vai, vai. Um casacão nervoso, humildade vem de berço. Tudo que eu compro, vagabundo, eu vejo bem os preços. Vou pagar de ouro, não, não vou atacar a miséria de outro irmão. Sou lá da sul, tudo que nasce vira cinza. Subindo, descendo as avenidas, nos pontos de droga, nas esquinas. Meu som é sujeira, é casqueira, assim denominado pelo sistema. Porque deixa em choque. Sirene de polícia não tira autoestima. Emissora não vai censurar o meu som das esquinas. Sós louco. A caminhada firme e forte, tamo é de novo. Sós louco. A caminhada firme e forte, tamo é de novo. Sirene de polícia não tira autoestima. Emissora não vai censurar o meu som das esquinas. Quer flash na minha aba? Tem 12, eu tenho 6 de caminhada. Aprendi muito nessa estrada. Todo moleque quer pack do ano, moto pra tá nos adianto. Carro de malandro, pras mina é um encanto. Então vamos.